Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. O Senhor da glória de eternidade a eternidade, nós saudamos você que nos ouve pela rádio e queremos abençoar a sua vida e da sua família. Que a paz que excede todo o entendimento resplandeça sobre o seu coração, sobre o seu lar, sobre as decisões que você tem que tomar. Que as decisões de cada um de nós sejam decisões no Senhor, sejam decisões pelo Senhor, sejam decisões para o Senhor. Pai, nós invocamos o teu nome, te chamamos, Pai, dizemos que o Senhor reina sobre esta terra, declaramos a tua soberania sobre a nossa existência e o nosso ser. E queremos pedir, Pai, que o Senhor traga uma bênção especial, recalcada, sacudida e transbordante do teu Espírito. Porque ninguém se achega à tua presença e permanece da mesma forma. Assim, meu amado, abra o seu coração, eleve o seu espírito na presença do Senhor. Ore ao Senhor. Apresente o seu culto com ações de graças ao Senhor da glória. Se você quiser ficar de pé, de joelho, sentado, estamos na casa de Deus e temos liberdade. Eu queria que você separasse esse tempo de qualidade no Senhor para agradecer, para bendizer, para exaltar, para adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu queria que você ficasse de pé, meus amados. Você orasse por alguém que você não tem muito costume de orar. mas que você abençoasse essa pessoa, que você ministrasse sobre a vida dessa pessoa bênçãos, que você possa abençoar a vida da pessoa e a pessoa vai te abençoar também, preferencialmente alguém que você não tem costume de orar. Vamos lá, fique de pé, sai do seu lugar por gentileza. Estamos na presença do Eterno. Bendito seja o nome de Deus. Maravilhoso seja o nome do Senhor. Abrir a palavra de Deus, por favor, no Salmo 147. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, que Deus te abençoe ricamente. Amém, igreja? Posso ver um amém, igreja? Salmo 147. Bendito seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé em reverência às Sagradas Escrituras? Diz assim: Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustenta o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cante ao Senhor com ações de graça e ao som de harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre os céus de nuvens, concede chuva à terra, Ele faz crescer a relva nas colinas, Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Juntos, igreja, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. Juntos, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Exalta o Senhor a Jerusalém, louvem o seu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que habita. Ele que mantém as suas fronteiras em segurança, que supre do melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Pode sentar, meus queridos. Você pode ler comigo novamente? O Senhor, versículo 11, se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Aonde você tem colocado a sua esperança? Veja que Deus não se agrada dos animais, nem da habilidade dos homens, porque a habilidade dos homens, na realidade, foi o próprio Deus que deu. A força aos cavalos é o próprio Deus que deu. Mas Deus dá a opção, sua e minha, de temê-lo, de andar nos seus caminhos, de obedecê-lo, de seguir os seus decretos, os seus mandamentos. E é disso que o Senhor se agrada, e é nisso que o Senhor se agrada. Que você possa, meu amado, colocar toda a sua esperança e a sua confiança no Senhor, porque Ele determina o número de cada uma das estrelas, e o Senhor sustenta cada uma das estrelas, e o Senhor sustenta a nossa própria existência. Então, meus amados, que você e eu possamos apresentar um culto de adoração ao nome de Deus, com gratidão e com alegria, com júbilo e esperança, que só o Senhor é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Amém, igreja? Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos continuar bendizendo e adorando o nome do Senhor. E que você possa, de fato, meu querido, entregar o seu culto de adoração àquele que merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, porque só Ele é digno de tudo aquilo que podemos dar e fazer do nosso melhor ao Senhor. Amém, igreja? Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Diga, até aqui o Senhor tem me sustentado. A despeito das lutas, das tribulações, de tantos impedimentos, o Senhor tem sido fiel para conosco. Amém? E nós viemos aqui nessa noite bendizer o nome do Senhor. Viemos aqui nessa noite agradecer. Viemos aqui nessa noite ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo 98. O pastor já leu um salmo aqui, mas eu quero ler outro, porque nós viemos à casa do Senhor para ouvir o Senhor falar conosco, amém? Engrandecido seja o nome do Senhor. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. A igreja leu 2. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. A igreja? Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções. A igreja? Com cornetas. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiças e os povos com retidão. Esse é o nosso Deus. Em tantos salmos, aqui Ele nos convida a cantarmos ao Senhor, a louvarmos ao Senhor, a nos apresentarmos ao Senhor com ações de graças, com um coração contrito, com um coração alegre. E é em meio à palavra de Deus que eu quero convidar você a ficar de pé e a bendizer o nome do Senhor, louvar o Senhor com alegria, porque o Senhor tem nos dado vitória. Glória a Deus por mais este Natal que passamos, por tantos feitos do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito, bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecer seu nome. Senhor, louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei. engrandecer seu nome, a Ele sim louvar, a Ele sim louvar, a Ele sim exaltar. Você pode exaltar o Senhor com as suas palmas? Aleluia! Aleluia! O Senhor trouxe ao meu coração para eu falar sobre os tipos de ofertas que nós temos ofertado ao Senhor. E eu não vou me referir aqui somente à oferta financeira, mas eu me refiro à oferta de tempo. O que nós temos oferecido ao Senhor. E eu comecei a lembrar Caim e Abel. Eles ofereceram ofertas ao Senhor. E o Senhor rejeitou a oferta de Caim. E não se agradou. O Senhor recebeu a oferta de Abel e se agradou. Então não adianta nós nos enganarmos achando que o Senhor vai receber aquilo que está sobrando. O resto. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é digno de glória, de louvor. Ele é o Criador de todas as coisas. Aí vem Davi e fala: eu não oferecerei ao Senhor nada, algo que não me custe nada. Então não adianta nós vivermos aquela vida. Ah, tá sobrando esse tempinho aqui, eu vou lá para a igreja louvar. Não, o Senhor é digno das primícias. O Senhor é digno do seu melhor. Que você saia daqui hoje falando: Senhor, a partir de hoje, o Senhor terá primazia na minha vida. O Senhor terá o primeiro lugar em tudo. Não é só na minha vida financeira. Não é só na minha vida espiritual. Mas é em tudo, Senhor. O Senhor terá a primazia. E eu quero te convidar a você ofertar ao Senhor esse louvor. Como aroma suave às narinas dele. Que você engrandeça ele, reconhecendo que ele é grande. Que ele é quem te dá a vitória. Que ele é quem cuida de você. Ele não deixa um justo desamparado. A verdade é que nós não temos a fé, a confiança necessária no Senhor. Nós queremos as coisas do nosso jeito, na hora que nós queremos. Mas o Senhor tem o melhor para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso, de todo o seu coração, eu quero te convidar junto conosco. Que esse louvor chegue às narinas do Senhor. Que ele receba o nosso louvor. Em nome de Jesus, Deus. Vamos declarar que ele é grande. Que ele é grande. Só ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Que ele é grande. Grande. Aleluia. É o Senhor em quem nós temos a aleluia. Glória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso se prostre diante do Rei. Por isso diante dele nos prostramos. Reconheça que ele é o Senhor e agradecer-te. declarar que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é Ele quem nos dá a vitória. É o Senhor em quem nós temos a aleluia. Vitória. E que nos ajuda contra o Por isso reconhecemos que Ele é o Senhor. Por isso diante dEle nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas não têm poder diante do Senhor. E as trevas, aleluia, vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz. Declare que Ele é grande. Grande Ele é, grande é o meu. do Senhor. Quão grande és tu. Declare que Ele é grande. Quão grande és tu. Declare então minha alma. Todo louvor, ao Senhor toda adoração, ao Senhor, Papai, que é digno de toda honra, glória e louvor. Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque tantas vezes, Pai, ofertamos aquilo que está nos sobrando, Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes isso não dá para eu fazer, aquilo não dá para eu fazer, e vai deixando de fazer as coisas para ti, Senhor. Todas as coisas te pertencem. Senhor, nos ensina, Pai, a administrarmos o nosso tempo, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, porque queremos, Papai, que o Senhor receba a nossa oferta. Queremos ofertar ao Senhor, Pai, aquilo que o Senhor merece, Pai. A ti, Senhor, toda glória, todo louvor e adoração. Aleluia, Deus. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Eu queria que você trouxesse à memória o que pode te dar esperança. O que que significa apresentar um culto de ações de graça? Não é apenas, meus amados, abrir a nossa boca e bendizer o nome de Deus, mas nos levar a uma atitude, uma postura de ação propriamente dita. Muitas e não poucas decisões importantes e significativas que eu tomei na presença do Eterno foram num culto como esse, em que Deus derrama do seu Espírito, que leva a gente ao quebrantamento, que nos leva à oração. E neste momento eu propositalmente eu faço um voto com Deus, mas um voto consciente, em que eu digo: Deus, eu vou ler mais a tua palavra, eu vou assistir menos televisão, eu vou reclamar menos, eu vou me empenhar mais em mortificar o meu eu. Aprenda isso, meu amado, que quando Deus derrama da tua da graça dele sobre a sua vida, esse é um momento bom de você dizer: eu vou me consagrar mais ao Senhor. Porque tudo que é importante na nossa vida, as decisões fundamentais e essenciais na nossa vida, elas precisam ser reafirmadas constantemente. Isso é fidelidade, isso é firmeza de caráter, que é um reflexo da nossa fidelidade ao Senhor. Então aprenda isso, porque quando a gente desce um monte, quando a gente chega no dia a dia, nos intempéries da vida, nas dificuldades, na rotina diária, em que a gente vai murmurar muitas vezes, reclamar, titubear na fé, você lembra: opa, eu me comprometi com o Senhor. Mas eu me comprometi de coração. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor venha me fortalecer. E sabe o que acontece? O Senhor honra aqueles que o honram. Porque Deus tem um desejo muito mais profundo que você e do que eu mesmo, de derramar o seu Espírito, a sua graça, o seu poder, a sua unção sobre as nossas vidas. Se achegue a mim e eu me achegarei a vós. Me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, porque eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado. Eu estou dizendo um segredo pastoral aqui, meu querido, que na realidade todos nós devemos fazer, assumir compromissos na presença do Senhor, e isso é um tipo de culto de ações de graças ao Senhor. O que, que você oferece ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Nós devemos oferecer a nossa adoração. Nós devemos oferecer o nosso sacrifício vivo, o nosso corpo, como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós pedimos ao Senhor que renove a nossa mente, então nós vamos experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Diga comigo: vem, Senhor. Fala assim: vem, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, derrama do teu Espírito, da tua doce presença, da tua graça e da tua glória sobre a minha vida. Me encha, diga comigo, me encha da tua bondade, do teu poder. Renove, Senhor, renove, Senhor, um coração em mim reto, íntegro, inabalável na tua presença. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Alegria de toda a terra, ah, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, ah, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, Obrigado, Senhor. Graças nós te damos. A nossa vida é tua, Deus. Ensina-nos, Senhor, que o tempo não nos pertence, que esse tempo tão democrático, e todos nós temos 24 horas por dia, é do Senhor. Porque se estamos vivos, é porque a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. O fôlego de vida continua sendo soprado por ti. Dá-nos entender, Deus, que nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos mordomos, somos embaixadores, somos servos, somos peregrinos. Vivemos para ti e por ti, Senhor. Ensina-nos, Deus, esta verdade. Ensina-nos, Deus, a nos alegrarmos com as tuas coisas e aborrecermos daquilo que o Senhor aborrece. Derrama, Senhor, dessa verdade impactante na vida dos teus filhos, das tuas filhas, daqueles que nos ouvem. Porque isso é transformador, isso é libertador. Eu te peço e te agradeço por este momento, por este culto, por esta ovelha, por essas ovelhas, por esta igreja bendita em Cristo Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Assentados, porém, com reverência às Sagradas Escrituras, está escrito: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá. E dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Deus, aqui está a tua palavra que tem todo o poder. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo teu Espírito. Só podemos dizer Senhor se formos eleitos, designados, escolhidos, separados para fazermos isso. E ninguém está aqui neste culto hoje, e ninguém nos ouve pela rádio hoje, e nenhum dia, Senhor, por acaso, porque é teu Espírito que nos conduz à verdade. O teu Espírito é verdade, a tua palavra é verdade. Então, Deus, ensina-nos acerca dos princípios e das verdades que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Que saiamos daqui mais crentes, mais convictos, mais intrépidos, mais ousados na tua presença. E que lancemos o nosso pão sobre as águas de 2015. E que grandes colheitas o Senhor possa trazer na vida da igreja. E na vida de cada um que viver segundo a dimensão do teu Espírito, eu te peço em nome de Jesus. Quem é você? E quase sempre quando alguém nos pergunta quem você é, eu digo, as pessoas dizem: ah, eu sou engenheiro, eu sou dona de casa, eu sou estudante. Mas eu não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando quem é você. Talvez os mais patriotas vão dizer: eu sou brasileiro e me orgulho disso. Talvez uma mãe zelosa diz: eu sou mãe, esposa de fulano de tal. Se a gente for no interior, é muito comum isso. Eles vão dizer assim: eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal, ou da família Souza, da família Pereira, da família Cacheta, lá em Patos, em Cacheta. Quem é você? Qual é a visão que você tem ao seu respeito? A visão a nosso respeito, a visão de nós mesmos, estabelece muito, meu querido, o que nós seremos, o que nós alcançaremos. A verdade, meus amados, é que quando se muda a visão de um homem, quando se muda a visão de uma mulher, há uma transformação de vida. Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas você estará. Porque os olhos são a candeia do corpo. Porque aquilo que o homem vê e aquilo que o homem enxerga é aquilo que ele é e aquilo que ele vai se tornar. Quem é Jeremias? Jeremias é um profeta do Senhor. E nesse texto nós vemos, meu querido, uma distinção emblemática, poderosa, de como Deus via Jeremias e como Jeremias se via. E isso não é apenas sobre a vida de Jeremias. Foi assim na vida de Moisés. Moisés, quando escuta a voz de Deus, Deus fala: eu sou. E começa a falar da missão e do propósito, do desígnio que Deus tinha na vida de Moisés. E Moisés diz: não, eu sou um homem pesado de línguas. Envia outra pessoa. A verdade, meus queridos, que isso aconteceu com a vida de Isaías, que quando viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Assim foi com Gideão. O anjo aparece a ele e diz: valente, guerreiro do Senhor. Ele diz: ai de mim, eu não sou nada disso. E eu tenho convicção, meu querido, porque se Deus falou desta forma com Moisés, com Jeremias, com Isaías, com Gideão, e todos estes homens tinham uma visão míope, pequena, distorcida de si próprio, eu posso dizer, sem medo de errar, que muitos de nós também temos uma visão míope, distorcida, daquilo que Deus nos enxerga e daquilo que Deus vê, quem nós somos e quem somos e aonde nós iremos. É sobre isso que eu quero conversar contigo nesta noite. Em primeiro lugar, Deus diz que antes de você nascer, antes de você ser formado, Jeremias, eu te escolhi. Os rapazes, quando estão no período de paquerar as moças, eles ficam olhando as moças que lhe atraem, ou a sua simpatia, a sua beleza, e muitas vezes eles ficam com medo: será que eu falo com a moça, não falo com a moça? E se ela disser não para mim? Mas o fato é que quando a moça diz sim para ele, ele pensa: eu fui escolhido por ela. Ela disse sim para mim. E isso fala muito ao nosso coração. Mas esse texto está falando de uma escolha do próprio Deus sobre a vida de Jeremias. Meus amados, o que nós somos hoje, ou aqui, ou agora, o presente, é uma parcela tão ínfima e tão pequena que é um resultado, um reflexo de muitas coisas que aconteceram no nosso passado, de educação, de crenças, de visões, de experiências que vão formando, formatando, gerando a nossa identidade, o nosso ser, quem nós somos. Mas é verdade, meus amados, que a despeito de nós conhecermos quem nós somos, eu preciso olhar para trás, analisar o que eu sou, deixei de ser, e olhar para o presente. Existe algo que é antes do nosso próprio passado, e esse texto nos ensina isso, que diz: antes de você ser formado, Jeremias, eu já te escolhi. Há algo, meu querido, da parte de Deus, que é antes da nossa própria existência, que é antes da nossa própria história, que muda todo o sentido e significado na nossa vida. Psicóloga de Lene, quando há uma conversão, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o que está em jogo, de Lene, não é apenas a eternidade, conquanto isso seja o mais importante. Porque quando nós entregamos nossa vida reconhecendo que Jesus é o Senhor, nós passaremos a eternidade com Ele. Mas essa mudança de destino da eternidade, pela qual nós somos chamados e vocacionados, isso significa também necessariamente uma mudança do nosso passado. Diga comigo, uma mudança do meu passado, uma mudança da minha história, uma mudança do meu presente. Porque Deus, então, meu querido, Ele não vai mudar o seu passado do ponto de vista da história, mas vai mudar o sentido de você ver o seu passado e as interpretações que você fazia acerca do seu passado. A escolha de Deus, o chamado de Deus, Ele muda o nosso futuro, Ele muda a nossa eternidade, Ele muda o nosso presente, Ele muda o nosso passado, Ele muda totalmente, radicalmente a nossa existência e nosso ser. Você precisa hoje sair com uma visão mais bíblica, mais teológica, mais verdadeira de quem é você. O apóstolo Paulo, coadunando com essa verdade em Efésios, no capítulo 1, ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A escolha de Deus depende da bondade, da graça, da misericórdia, do amor do Senhor sobre a nossa vida. Não é uma relação daquilo que você é. Não é uma relação do que você fez no passado, não é uma relação do que você vai fazer no presente, é uma relação da bondade de Deus. Mas quando eu entendo esta verdade, e quando eu entendo esta visão, então a minha forma de enxergar eu comigo mesmo vai mudar radicalmente. E quando eu mudo a forma e a visão acerca de quem Deus diz que eu sou e quais são os propósitos e desígnios de Deus sobre a minha vida, necessariamente e consequentemente haverá uma mudança profunda no seu comportamento, nos seus valores, na sua atitude, nos seus compromissos. E aí haverá uma mudança de vida profunda e radical. A palavra de Deus diz que os gêmeos não eram nascidos, Jacó e Esaú, e Deus escolheu Jacó. E eu não vou entrar em mérito daqui, meu querido, de como essa escolha se dá. O fato é que na soberania eterna de Deus, Deus nos escolhe. Mesmo porque isso é um mistério de Deus. E às vezes os homens se degladiam na teologia de como essa escolha dá, essa escolha passa pela vontade do homem. Não, essa escolha é da soberania de Deus, única e exclusivamente. O fato, meu querido, é que nós podemos escolher o nosso presidente, nós podemos escolher o nosso governador, nós podemos escolher o nosso senador, nós podemos escolher o nosso deputado, nós podemos escolher com quem a gente vai se relacionar, nós podemos escolher com quem nós queremos casar, nós podemos escolher tantas coisas, mas Deus não pode te escolher. Não, isso não é justo. Claro que é. Mas quando eu entendo que esta escolha de Deus se deve pela bondade do Senhor, pela graça de Deus, e não pela sua bondade, pelos seus méritos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Então isso precisa produzir em mim, em você, um espírito de humildade muito grande. Eu sou escolhido, Fabinho, não porque eu sou melhor do que fulano, o Beltrano, eu fui escolhido porque Deus é bom. E quando eu entendo isso, isso deve me levar a um sentido de adoração e gratidão muito grande. Eu sou filho de Deus, e eu sou filho de Deus porque Deus me escolheu, porque ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Isso nos leva a uma dimensão tão maravilhosa, e de uma visão que Deus quer mudar acerca da sua vida. Por isso que uma prostituta, meu querido, se chega na presença de Deus e ela se torna uma mulher fidedigna, fiel e uma mulher honrada, porque não importa o que ela fez, Deus muda a visão acerca dela própria. Assim nós poderíamos falar para uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que é soberba e assim sucessivamente, porque Deus tem uma eleição e um propósito diferente. E esse texto diz: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei. A finalidade da eleição sobre a vida de Jeremias foi: eu te separei. Em outras palavras, eu te consagrei. O que é consagração se não algo que é destinado para estar ao lado de Deus? Algo que é consagrado, separado, exclusivo para uma finalidade. E esta finalidade é o nome do próprio Deus. Diga comigo: eu sou eleito para a glória de Deus, com a finalidade de andar em santidade com Deus. Qual é o propósito do seu ser? Andar com Deus. É um privilégio, é uma honra grande demais nós sermos escolhidos e separados para andar com Deus. Não é isso que o apóstolo Pedro diz? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos uma linhagem, nós temos uma ascendência, e esta ascendência é Deus que nos escolhe, que nos separa, que se intitula, e não só se intitula, mas como um Deus Pai, porque Ele te chama de filho ou de filha do Senhor. Esses dias a Elba fez um culto lindo demais, um culto de ações de graça ao Senhor, e ela e o Gilmar enfeitaram a igreja, colocaram uma passadeira, é passadeira? E nessa passadeira, era uma passadeira verde, e tinha nas suas pontas uma faixa de uns 25, 30 centímetros, de uma faixa branca. E nós fizemos um culto. Foi um culto que ela fez para os seus parentes, de adoração ao nome de Deus, de testemunho daquilo que Deus tinha feito. Ela se formou em enfermagem, queria exaltar o nome de Deus. E eu, no domingo, na escola dominical, ou seja, um dia posterior ao culto, essa passadeira permanecia aqui. E eu perguntei à igreja: qual é a finalidade de uma passadeira? A finalidade de uma passadeira é embelezar o ambiente, é apontar um caminho, uma direção que a pessoa vai passar. Nesse caso especificamente, uma pessoa, a Elba e os seus convidados, que vão passar por este corredor central da igreja para chegar e apontar para o altar de Deus, ou a presença do Senhor. Essa passadeira, portanto, que estava adornada, limpa, ataviada, ela tem a finalidade de produzir honra com a estética e a beleza para conduzir, para levar os seus convidados a um estado de honra. E na realidade, meus amados, nós somos separados como passadeiras, para que nós sejamos então, meus amados, um instrumento da parte de Deus, um canal da parte de Deus, para levar as pessoas a conhecerem o Senhor, o Rei da Glória. Mas foi interessante que essa passadeira que estava bela antes do culto, no domingo pela manhã, ela estava enrugada, as suas faixas laterais que eram brancas estavam sujas, porque as pessoas pisam, eram brancas e claro que elas ficam sujas. E aí eu perguntei: essa passadeira no domingo de manhã, essa passadeira do jeito que está aqui, ela produz honra? Suja? Não, ela não produz honra, porque imagine flores que você fala: eu quero, pastor, levar flores no altar de Deus, e aí você traz flores murchas, secas. Não faz sentido. Você tem que trazer flores vivas, novas, para trazer honra. Flores murchas, elas não vão produzir honra, elas vão trazer, na realidade, uma desonra. É melhor tirar. E meus amados, eu fico a pensar quantos de nós somos passadeiras sujas, em que em vez de produzir a honra de Deus, estamos produzindo a desonra de Deus, porque esquecemos da finalidade pela qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos separados, santos, ataviados, cheios da presença de Deus e vivendo em comunhão com o Senhor. Mas muitos de nós temos a finalidade de sermos separados, escolhidos, vivemos em santidade, mas por conta do pecado estamos desonrando o nome do Senhor. O Theo e o Rafael nunca tinham visto um porco ao vivo e a cores. E eles falaram: eu quero abraçar um porquinho. Aí a Natália falou, acho que você não vai querer não. Eles veem o desenho da Peppa. A Peppa é bonitinho aquele negócio lá, é desenho animado, Jaque. Quem é pai e mãe aí, tem criança pequena, sabe o que eu estou falando. E o desenho lá, a Peppa lá é rosinha, o porquinho é bonitinho. Mas quando eles viram o porco, eles colocaram a mãozinha assim, nossa, mas como é fedido. Eu falei assim, filho, assim é o pecado na nossa vida, ele fede. A santidade de Deus diz que o nosso culto de adoração ao Senhor, ele sobe como aroma suave às narinas de Deus, porque nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Eu não sei que tipo de odor você exala. Eu não me refiro ao seu suor, logicamente, estou me referindo à sua vida espiritual. Esse texto diz que Jeremias foi escolhido antes do ventre, separado antes do ventre, com a missão designada de ser um profeta do Senhor. Mas eu quero que você entenda que esse texto não é um texto apenas para a vida de Jeremias, e claro que está se falando diretamente na vida de Jeremias, mas eu posso falar que esse é um texto para todo cristão, porque todo cristão é eleito, todo cristão é separado e todo cristão é designado para fazer a obra de Deus. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. O Senhor te chama de embaixador de Cristo. A autoridade, a responsabilidade de um embaixador é tremenda. Porque ele vai para um outro país, que não é, obviamente, a sua nação. E quando ele está numa outra nação, ele está representando os interesses políticos, econômicos da sua própria nação. Então o embaixador, ele tem que ter uma série de características, cultura, inteligência, capacidade, meu querido, porque ele no fundo não representa as suas vontades, os seus desejos, o seu querer, mas ele representa uma nação. Você pode entender a força que a palavra de Deus diz que você é um embaixador de Cristo? Diga comigo, eu sou um embaixador de Cristo. E será que eu vivo à altura de ser um embaixador de Cristo? Será que a minha linguagem é uma linguagem irrepreensível? Tem crente que faz, conta um monte de piada, palavras de baixo calão, dá apelido para os outros, meu querido, isso não convém. Eu não vejo um embaixador, eu não consigo ver o embaixador dos Estados Unidos fazendo piadinha de português. Ou dos goianos? Você consegue imaginar? Eu não consigo. Você consegue? O embaixador, ele tem que ser ético nas suas relações. Você imagina? O cara assume a palavra e quando ele está afiando a sua palavra, não é a palavra dele, mas é na palavra da nação que ele está representando. E depois ele simplesmente, não foi bem isso que eu disse, não foi bem assim que eu falei, não foi bem assim. Não, meus amados. Um embaixador, ele tem a autoridade de uma nação para representar os interesses desta nação. E nós somos embaixadores de Cristo, representando os interesses, diga comigo, do reino de Deus. Será que você tem, será que nós temos a dimensão da grandeza que eu sou um escolhido de Deus? Separado por Deus, designado pelo Senhor. Mas eu acredito que muitos de nós não temos, porque veja a resposta de Jeremias, que possivelmente coaduna com muitas das nossas próprias respostas. Versículo 6, ele diz, mas eu disse, soberano, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O chamado de Deus é do tamanho de Deus. Nós aprendemos isso no discipulado conhecendo Deus. E isso produz uma crise na nossa fé, porque a gente diz, eu não sou capaz de atender esse chamado. E você está certo. Nós não somos capazes. Ele se sente incapaz. Ele se sente que não tem as credenciais para um chamado desse porte, desse calibre, desse tamanho. E realmente ele não tinha. E você também não tem. E eu também não tenho. E homem nenhum na face da terra tem a capacidade de ser um embaixador de Cristo. De ser um cooperador com Cristo. De ser pedras vivas com o Senhor. Em Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, diz assim, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Diga comigo, como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Quando a gente escuta pessoas falando acerca da sua própria existência, você entende o porquê ele está desse jeito. As pessoas que estão com dificuldade financeira normalmente falam assim, pastor, eu sei que tem que dizimar, pastor, eu sei que tem que fazer isso, mas é tão difícil a vida financeira, eu não consigo poupar o dinheiro, eu não consigo administrar. Assim como um homem pensa que ele é, assim ele é. Ah, pastor, esse negócio de não falar mal dos outros é tão difícil. Já sabemos, meu querido, que ele é um fofoqueiro. Na realidade, eu não tenho inveja das pessoas, não, pastor. Sabe o que é? Já sei, ele é invejoso. Porque a boca fala que o coração está. Assim como o homem pensa que ele é, assim ele é. Por isso, meu querido, permita-me repetir: quando Deus muda a nossa visão acerca de nós mesmos, haverá transformação de vida. Jesus Cristo veio para nos dar, diga comigo, vida em abundância. Mas por que tantos crentes não têm vida em abundância? Seja honesto comigo. Ande nas igrejas, escute os cristãos de modo geral. Sejam eles dessa igreja, de outras igrejas, cristãos. Todos eles vivem com a vida em abundância. Eu digo a vocês, sem medo de errar, porque eu sou pastor, escuto pessoas falando, pessoas desviadas, pessoas não desviadas, pessoas frias, pessoas fervorosas, pessoas de pentecostais, tradicionais, e tudo que é jeito, meus amados. E eu percebo que muitos não têm a vida abundante, porque têm uma visão míope, equivocada daquilo que Deus tem na vida dela. E quando eu falo, meus amados, de uma vida abundante que Deus quer te dar, eu não estou falando de ausência de tribulações, eu não estou falando de um mar de rosas, mas eu estou falando da poderosa mão de Deus sobre a sua vida em todo e qualquer tempo, seja na angústia, seja na luta, seja em qualquer momento, o Senhor é conosco. Engrandecido seja o nome de Deus, mas tem pessoas que têm medo do diabo, tem pessoas que têm medo dos outros, tem pessoas que têm medo de si próprias, porque não tem uma visão e dá um discernimento que você é um escolhido de Deus, que você foi chamado, separado para a glória de Deus. Um embaixador, meu querido, ele tem pompas e honras, porque ele representa uma nação. Você é embaixador de Cristo. Nós somos eleitos de Deus. E quando eu estou me referindo à honra de Deus, meu querido, eu estou falando da paz, da graça, da justiça, do poder, da unção, da sabedoria, do dinheiro, em todas as áreas. Eu fico a pensar, eu elenquei aqui, Jeremias se via e falou, eu sou um menino, eu não sei falar direito, mas quais são as visões que nós temos? Eu queria falar quatro aqui rapidamente para você, existem muitas, inúmeras, mas quatro que eu percebo como marcas em muitas vidas de muitos cristãos, que são inimigos na sua própria existência, no seu próprio ser, para que você alcance aquilo pelo qual o Senhor estabeleceu na sua vida. O primeiro inimigo é o medo. Tem pessoas que são medrosas. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de ficar para a titia. Eu tenho medo de não sustentar a minha família. Eu tenho medo da rejeição do homem. Eu tenho medo do que os outros vão falar de mim. E se eu tenho medo do que os outros vão falar de mim, sabe? A minha personalidade, o meu caráter, ele é tão moldável que quando alguém te aperta... Não, é verdade, eu mudei um pouquinho de ideia, você tem razão. Tem pessoas que têm medo da crítica. Mas diga assim comigo, eu sou um escolhido de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. O medo de fracassar. O medo de ser abandonado. Há pessoas que não alcançam a visão que Deus tem para elas porque elas têm medo. O medo paralisa. O medo atemoriza. O medo nos leva a retroceder, a fugir, a não lutar, a não perseverar, a não insistir. Um soldado com medo, e se ele deixar que este medo fale mais alto, é um soldado vencido. Não que um soldado não tenha medo no momento da guerra, mas ele precisa buscar algo além do seu próprio medo, e normalmente é a missão pela qual ele está estabelecendo, ele está lutando em nome da sua nação, em nome do seu general, em nome do seu rei. Você vive em nome de Jesus. Há um general de guerra que peleja as nossas pelejas. Ele é o Senhor do universo. Ele é o poder e a proteção da nossa existência, de todo o nosso ser. Tem pessoas que não lançam projetos elevados ou ousados porque têm medo. Tem pessoas que não fazem a obra de Deus, eu sei disso, porque têm medo da retaliação do diabo. Um dia eu ministrava sobre isso e uma pessoa falou: pastor, muito obrigado acerca desta palavra, porque eu vou conversar para o senhor. A vida inteira eu fui da igreja, eu nunca fiz a obra de Deus porque eu sempre tive medo do diabo. O diabo vai me pegar. Se eu fico aqui no banquinho, venho aqui devagarzinho, só nos domingos, não vou incomodar o diabo. Que general é que manda o seu soldado e não manda as ferramentas, as estratégias, meu querido, para que esse soldado seja protegido? Nós estamos falando do rei dos reis, o senhor dos senhores. Tem pessoas que têm então mais crença no poder do diabo do que na unção, na glória e na autoridade de Jesus. Veja o que esse texto diz. Não tenha medo deles, porque eu estou com você para te proteger. Segundo grande inimigo para a visão de Deus sobre a sua vida, a incredulidade, que está correlacionada ao medo. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele repreendeu os discípulos em dois aspectos: a dureza de coração deles e a sua incredulidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo fez poucos milagres na sua terra natal por conta da incredulidade deles. Deles quem? Do povo. Da sua terra natal. Os sinais seguem os que creem. Meus amados, a sua crença vai andar lado a lado do tamanho da sua visão. Ninguém tem uma visão maior do que a crença. Porque se a sua visão for maior que a sua crença, a sua visão vai diminuir, porque você fala: eu não dou conta disso. E isso é tanto do ponto de vista comportamental quanto do ponto de vista espiritual. Henry Ford dizia: se você crê que você pode, se você crê que você não pode, de qualquer forma você está correto. Jovens, 18, 19, 20 anos, você pode falar: ah, sabe de uma coisa, a vida inteira eu estudei em escola pública, ah, a vida inteira eu trabalhei, eu tive mau estudo, eu nunca vou passar no vestibular. Você está certo, você sentenciou. Porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E a pessoa que não crê que vai passar no vestibular, ele estuda, gente. Aí ele vai lá, faz vestibular, porque a mãe mandou, o pastor insistiu, aí ele pega a prova. Tá vendo? Eu sabia que eu não ia passar. Ainda fica feliz. Você pode ter uma visão diferente a seu respeito. Mas isso precisa mudar, meu querido, a partir da sua crença. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Mas aí você não escuta a palavra de Deus. Você não medita na palavra de Deus. Você não tem prazer na palavra de Deus e não sabe porque não tem fé. Não sabe porque a sua fé é que nem muito menor do que um grão de mostarda. Aliás, uma fé do tamanho de um grão de mostarda tão pequena produz a maior de todas as hortaliças. Terceiro inimigo que eu quero trazer a você. Tem muita gente crente. E eu acho que essa é uma característica mais dos crentes do que dos ímpios. Que são preguiçosas. Vou repetir. Eu vejo muito mais crentes preguiçosos do que ímpios preguiçosos. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque o ímpio que não crê em Deus, ele vai colocar confiança em quem, Karine? Nele próprio, no seu suor, no seu trabalho, no seu esmero, na sua capacidade, no seu currículo, nas suas redes de políticas e assim sucessivamente, ele coloca a sua esperança nele mesmo. Então ele trabalha. Deus não patrocina a preguiça. Deus não patrocina a negligência. Deus não tem nada a ver com a omissão. Quantos de nós, meu querido, não estudam e querem ser, passar na UNB? Quantos não fazem um curso, meu querido, de pós-graduação da vida e o outro é promovido e ele fala, ah, mas Deus é injusto comigo. Quantas pessoas são relaxadas no trabalho e não são promovidas e falam, isso é o diabo me perseguindo, tranca a rua. Não, isso é o seu coração preguiçoso. Eu já falei várias vezes aqui, eu fui empresário, as pessoas que eu mais tive dificuldade no meu trabalho como empresário foram os crentes. Crentes. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz Provérbios. Meu amado, eu quero perguntar para você como está a sua vida hoje. A nossa vida hoje é reflexo, falava isso na escola dominical hoje, ela é reflexo da graça de Deus, mas ela é reflexo das decisões que você tomou no passado. O que nós decidimos no passado determina o nosso presente hoje, e o que nós seremos em 2015 é fruto das decisões do hoje. Uma vez eu escutei uma oração que eu achei engraçada. Tinha um banquete, uma comida saborosíssima, e a pessoa foi orar e falou, Deus, que a gente coma essa comida, que nos faça bem, está aí tudo bem, que a gente coma muito, não engorde e emagreça. Eu falei, gente, aí é muito para mim. É oração boa. Não, que faça bem, a surge graça, tudo vai bem. Que não engorde, ainda, mas que emagreça, aí foi muito, aí, já pensou de quanto mais eu como, mais eu emagreço? Meu Deus, aí você tem um problema de saúde, filho. Não confunda as coisas, aquilo que eu preciso fazer, Deus não vai fazer. Quarto e último inimigo que eu quero trazer para você, diga comigo, inconstância. Diga comigo, inconstância. Mais uma vez, inconstância. A gente vai fazer uma campanha de 12 dias agora. Eu quero estimular a igreja a estar de jejum esses 12 dias. 12 dias consagrando os 12 meses do ano. Aí o cara fala, vem todos os dias, valente, pastor, orando, todo mundo lendo a Bíblia. Glória a Deus, o cara está um pentecoste. 3 semanas depois, ai... A vida é difícil. Aí ele fez 12 dias e para de ler a Bíblia, para de ir à igreja, para de isso aqui, e não sabe por que voltou pior do que estava. Tiago fala, homem de doble ânimo, inconstante em tudo que faz, não pense que você vai receber algo do Senhor, porque você é como a onda que quebra no meio. Sem perseverança e sem consistência e disciplina, a gente vai muito pouco longe na nossa vida. Em qualquer coisa da nossa vida. A começar do nosso casamento. Tem gente que é mole demais. Ah, pastor, você não sabe o que eu passo. Eu sei realmente. Mas a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. De que se queixa o homem dos seus próprios pecados e delitos? Então, quando você estiver se queixando, lembra, você está se queixando de você mesmo. Quem diz é a Bíblia. Pastor, não gostei disso não. Fala com Deus lá, meu amado. Quantos são medrosos? Quantos são incrédulos? Quantos são preguiçosos? Quantos são inconstantes? Quantos são, se distraem por qualquer coisa, gente? Qualquer prato de lentilha frio e azedo, o cara vai lá comer. Oh, tá delícia! Mas não foi esta visão que Deus tinha acerca de Jeremias. O Senhor, versículo 7, porém me disse, não diga que é muito jovem. Não diga que tenha medo. Não diga que é inconstante. Não diga, meu querido, que é preguiçoso. Não diga que é incrédulo. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Você irá e você vai dizer tudo. Jeremias foi um dos profetas mais provados da Bíblia. É porque eu não tenho tempo aqui. Mas diz a palavra de Deus que durante 20 anos ele pregava todos os dias. E as pessoas não escutavam ele e ele permaneciam pregando. Pastor, eu orei uma semana pelo meu marido e ele não se converteu, eu estou desistindo dele. 20 anos. Todos os dias as pessoas não me ouviam. Aí ele coloca um texto que eu acho tão tremendo, ele fala, mas quando eu me calo, o fogo de Deus é tão grande, é que como se estivesse consumindo os meus ossos enquanto eu me calo, mas quando eu abro a boca, a glória e a presença de Deus vem sobre a minha vida. Você é um escolhido de Deus. Nós somos separados pelo Senhor, designados para serem homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Não existe vida em abundância. Se você sair com esta verdade, eu me dou por satisfeito hoje. Não existe vida plena e vida abundância se você não estiver cheio do Espírito. Só existe vida plena e vida em abundância se você for um homem ou uma mulher cheio do Espírito. E só existem duas opções. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito, você vai ser uma pessoa cheia do eu. E quando eu sou cheio do eu, a Bíblia diz que a carne não produz nada de bom. Veja que o Senhor volta a falar com ele. A visão que eu tenho ao seu respeito é que eu vou te enviar e você vai falar com todos eles. E olha a promessa que ele traz no versículo 9. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita, Deus protege e Deus glorifica. Deus não faz nada pela metade. Deus não é o Deus que pegou o mundo, criou o mundo como se fosse um relógio de corda e desce muita, mas muita, muita corda e agora ele deixa o relógio correr essas cordas, essas polias e quando vai perdendo a força ele para de girar. O Senhor é o Deus que continua girando o relógio do tempo e da existência porque ele é criador e ele é sustentador dos céus, da terra e da sua própria vida. Há uma visão da parte de Deus, há uma promessa da parte de Deus, mas não há apenas uma visão e uma promessa, há uma unção da parte de Deus. Estou terminando, olha aqui comigo. Versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Diga comigo, o Senhor tocou em Jeremias. E sobre a vida de Jeremias houve autoridade entre nações e autoridade sobre reis, para arrancar, despedaçar, destruir, desfazer, para plantar e edificar. Não existe vida plena se não existe a presença plena do Espírito na sua vida. E cada vocação que Deus tem nesta terra, para cada um dos seus eleitos, você que é filho ou filha de Deus, escute isso. Haverá uma unção específica para fazer prosperar a vontade de Deus, para que você seja um homem e uma mulher de Deus naquilo que o Senhor designou. Talvez o Senhor precise, versículo 10, veja que eu estou dando a você autoridade sobre nações e reinos. Não é uma autoridade qualquer de um menino, de um jovem, que ele mesmo se intitula. Ele está dando uma autoridade sobre nações e sobre reinos, para o poder da palavra, não a palavra dele, mas a palavra de Deus, subjugar reinos e para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir. Entenda uma coisa, primeiro precisa Deus fazer uma limpeza grande nas nossas vidas, para que comece de uma maneira mais profunda a haver um plantio e uma edificação sobre as nossas vidas. Talvez Deus precisa hoje, meu querido, arrancar o medo da sua vida. Talvez o Senhor precisa arrancar hoje a incredulidade na sua vida. Talvez o Senhor precisa derribar, meu amado, a inconstância na sua vida. Talvez o Senhor precisa destruir, destronar, meu amado, a preguiça na sua vida. Mas você precisa se empenhar também. Eu queria concluir te fazendo algumas perguntas. Qual é a visão que você tem acerca de você mesmo? Mas a segunda pergunta, ela é muito mais importante. Qual é a visão que Deus tem ao seu respeito? Eis que os meus pensamentos são mais elevados que os teus. São pensamentos e são planos e são projetos para a paz e para a prosperidade, diz o Senhor ao profeta Jeremias para falar para a nação. O Senhor nos chama para termos vida plena e vida em abundância com Ele. Qual é a visão que Deus tem ao seu respeito? Diga comigo, eu sou um eleito de Deus, separado por Deus e designado pelo Senhor para fazer a obra de Deus e para prosperar naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Aquilo que Deus te der, querido, vai haver prosperidade da parte de Deus. Deus me deu um casamento, haverá prosperidade para que você se viva bem com ele ou com ela. Mas por que eu não estou vivendo? Com certeza você está quebrando uma série de princípios da palavra de Deus. E assim sucessivamente eu poderia te dar muitos e muitos exemplos. Terceira pergunta, qual é o chamado para a minha vida? O meu chamado é para ter uma vida plena no Senhor e isso só é possível se eu andar cheio do Espírito. Quarta e última pergunta. Você reage diante dessas verdades? O que você vai fazer de diferente diante desta palavra de Deus sobre a sua vida? O que você está disposto a colocar na presença do Eterno para 2015, 2016, os próximos anos da sua vida, para que o Senhor te dê? Eu quero chamar você aqui à frente, meus amados. Nós vamos orar por você. Eu quero ser sacudido nessa noite. Eu quero ser revigorado no Senhor. Eu quero ser balançado na presença do Eterno. Eu quero ter esse senso, essa direção, esse poder de entender. Eu sou um escolhido antes da fundação do mundo. Antes de Deus, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me tecia, dizia o salmista. Você tem uma finalidade, ser exclusivo de Deus. Nós temos uma missão, fazermos a vontade de Deus. Você que quer ser sacudido nessa noite, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Nós vamos entoar uma canção. Eu queria que você estivesse em consagração ao Senhor. Se existe a unção de Deus, haverá prosperidade. Se existe plenitude de espírito, haverá vida plena. Teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, Deus, aqui estão os teus filhos à frente. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha tocar na fragilidade de cada um de nós, derramando da tua presença e da tua glória. E aquilo que nos impede, Deus, de ter uma visão acertada de quem somos no Senhor, que o Senhor amplie nossa visão. Porque a visão estabelece muito daquilo que vamos alcançar e daquilo que somos e seremos. Eu quero te pedir, Deus, em Cristo Jesus, que como um flecheiro lança sua flecha, que o Senhor lance-nos, Deus, como flecheiros, a lugares mais elevados, a uma posição mais elevada. Porque aonde há unção, há autoridade. E aonde a autoridade a conquista, e aonde a conquista a glória do teu nome. Eu quero abençoar a tua vida, e eu quero repreender toda miopia, seja ela humana, seja ela por palavras de maldição lançada pelos próprios pais, irmãos, seja ela o dessabor dos fracassos, seja ela pelo jugo das trevas, pelo aprisionamento do mundo espiritual, pelo poder do sangue de Jesus, nós ordenamos agora cadeias sejam quebradas, grilhões das trevas sejam quebrados. A tua palavra diz, Deus, o que ligamos na terra está ligado no céu. 2015 seja um ano de prosperidade na vida do teu povo. Que os próximos anos, Pai, o Senhor faça superabundar a tua graça e o teu poder sobre nós. Venha sobre nós. O Senhor levantou Moisés, o Egito e Faraó foi destronado. O Senhor levantou Jeremias, Isaías, Josué, Daniel, Paulo. O Senhor levantou Estevão. Levanta cada um de nós, porque somos embaixadores de Cristo. Venha sobre nós. Venha com o teu Espírito. Não diga que passa, não diga que não sabe falar porque é uma criança, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor te designou para prosperar naquilo que Ele te chama. Eu quero te abençoar e que você saia nesta fé, você que nos ouve pela rádio, que você seja impactado com a presença do Todo-Poderoso. Clame ao Senhor. Enfoque ao Senhor. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então mude os nossos olhares, a nossa visão acerca de nós mesmos. Venha, Senhor, com o teu Espírito, que é a tua presença. Venha, Senhor. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Você pode dizer isso aos seus inimigos. Talvez seja você mesmo. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Eu preciso ser liberto, pastor. Fale isso. Me liberte, Jesus. No nome de Jesus. Venha com a tua unção, Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Um exército nós te repreendemos. Há poder no nome de Jesus. Incredulidade, nós te amarramos. Pra cadeias quebrar. Tormento das trevas, fofoca do inferno. Seja destronada, Senhor. Juiz de toda a terra, julgue nossas causas. Levanta-te, Deus, contra os inimigos da nossa alma. Um exército surgir. Inconstância. Levanta-te, igreja. Há um Deus que peleja as nossas guerras. Há um general de guerra. É o Senhor dos exércitos. sobre as águas, meu querido. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, um exército surgir, um exército surgir, um exército surgir. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Dizer, a vitória é minha. Quem pode declarar glória a Deus? Engrandecido seja o nome de Deus. Havia um gigante que ameaçava o povo de Deus. 40 dias de dia e de noite, Golias enfrentava, humilhava o povo de Deus. Mas um menino, cheio do Espírito Santo, diz: quem é você para afrontar o Senhor, o general de guerra? Aonde há unção, há prosperidade. Aonde há unção, há conquista. Aonde há o chamado de Deus, há prosperidade. Davi se posicionou e ele venceu Golias. Eu não sei qual é o seu Golias, mas você pode dizer: Deus, eu sou o embaixador de Cristo, eu sou o eleito de Deus, eu sou o escolhido. Venha com a tua mão, me toque, me unja, me capacite. E se posicione, meu amado, e você verá a glória de Deus. Confundido e envergonhado serão todos aqueles que se levantam contra o nome de Deus. Confundido e envergonhado serão todos aqueles que se levantam contra a noiva do Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor aí, meus queridos. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília.